Portal do Arrocha. Meu nome é Kart, sobrenome é Love, Matheus Guida de Produções, pra cima. E não adianta tu se declarar, romance e compromisso comigo não rola. Te avisei pra não se apegar, tá gamada gatona e agora tá provando o próprio veneno. O mundo deu volta e a vida é assim. Pra cima, bebê. Ontem eu falei que te amava, mas hoje já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Pra você que gostava de brincar, de iludir. Tô nem aí, tô nem aí. Ontem eu falei que te amava, mas hoje já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Pra você que gostava de brincar, de iludir. Tô nem aí, tô nem aí. Meu nome é Kart, sobrenome é Love, nome Crau Produções. Alô, chega Paredão, RG Paredão. Alô, Barbearia Drummond, isso com fé, tamo junto. Vini Buscalto, vai energético, pra cima. E não adianta tu se declarar, vamos se compromisso comigo não rola. Te avisei pra não se apegar, tá gamada gatona e agora tá provando o próprio veneno. O mundo deu volta e a vida é assim. Pra cima, bebê. Te amava, mas hoje já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Pra você que gostava de brincar, de iludir. Tô nem aí, tô nem aí. Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Pra você que gostava de brincar, de iludir. Tô nem aí, tô nem aí. Vai! Meu nome é Kart, sobrenome é Love, arrochando no piseiro, bebê. Alô, Diego Costa, meu parceiro, tamo junto, irmão. Alô, Neto Manos Produções.